200 com 14, não, reporte solo controlado. 200 com 14, reportará no solo controlado, parte do Graé, Guardião 01. Guardião no solo aos 37, frequência livre. Igualmente. está estabilizado, Mauro 8 no B. 8 no B, chame a torre 1895. 1895, 8 no B. Bom dia, repórter Passando externo, voo 8 no meia. Mano 8 no meia, pouso autorizado, pista 10. Ajuste no 0 no 8, vento 190 graus, com uma dúzia nós. Nervoso na 10 no 8 no meia. Por 8 no meio, no solo aos 4 no meio, direita, Alfa, Juliette, portão 5. Ok, prossegue à direita, via Alfa, Juliette, portão número 5, com o 8 no meio. desça para 2000 pés, direto Duna, ajuste no 08.